Sua égua andina, você só me mentia. Eu pensava que era sério, mas você desaparecia. Nunca mais vou crer em Jesus. O tempo passa, você